Mestre, eu preciso de um milagre. Transformou em minha vida, minha estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tratando de enterrar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lindo, lindo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele ressuscitou. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquello que só no tu nombre tiene el poder. Eu preciso tanto de milagre. Vamos juntos. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Transforma minha vida, meu estado. Hace tempo que não veo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro escuchou tu voz quando aquela pedra se moveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Maestro, não há outro que pueda fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Necessito tá.